Parabéns a todos vocês. Vamos de música agora. Fronte Transamérica, até meio-dia. Vai me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em programação musical aqui no Front, edição de aniversário e hoje também, né, trazendo aí uma homenagem a dois gênios. Renato Russo, em recordação aos 20 anos de falecimento dele, que é considerado um dos grandes nomes da música brasileira no final do século XX, e Bob Dylan, anunciado nessa semana, né, como ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, pegando aí muita gente de calça curta. E por falar em homenagem, ó, sobe o som! Não preciso nem dizer isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. E sabe que coral é esse cantando aí no fundo? Olha, o coral dos amigos do Zé. Dos amigos aí do vereador Zé Carlos, que após passar mais de 30 dias preso, condenado por peculato no caso denunciado em 2012, né, envolvendo o recebimento de parte dos salários de um ex-assessor, ele passou para o regime semiaberto agora nessa semana, monitorado aí com tornozeleira eletrônica, e voltou à Câmara Municipal na última terça-feira. A recepção não poderia ter sido mais bonitinha, né? Com os amigos do Zé cantando a musiquinha do fundo, né? Enfim, ouve aí, bonito, né? Bonito! Viva o Zé! E eu tenho um grande amigo. E tem certas coisas que tem que ver pra crer mesmo, né? Impressionante. Front Transamérica, até meio-dia. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yeah.

Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.